compensando distorção espaço-temporal. Compensadores Heisenberger em 78%. Frequências de saudações abertas, enviando mensagem de boas-vindas para todos os idiomas conhecidos. Barulando! You got an Herd Mail. Antes que adianta ter um carro novo, se enxacar e mete ele no muro. Não se importa se feriu alguém de novo, pois está em dia com seguro. Muito bem, vamos a mais uma leitura de e-mails e comentários, dois episódios de outubro. Antes da gente começar a ler, uma coisa que eu preciso deixar claro para todo mundo: você deve ter percebido que nos últimos dias o Paranerta vira e mexe saindo do ar, né? Acontece que a gente está realizando uma mudança no servidor, estamos passando por um servidor maior, porque graças a vocês, queridos e lindos ouvintes, o Paranerdia não comporta mais num servidor pequeno, que é o que eu tinha antes. Então, eu tive que passar o Paranerdia para um servidor big, né? Um servidor turbo, muito chique, viu? Caro para caralho, mas foda-se. Mas é isso, agora o Paranerdia tá num servidor muito, muito, muito maior. E isso é graças a vocês, queridos ouvintes, beleza? Então legal, vamos então agora à leitura de comentários. O primeiro que nos mandou um comentário em outubro foi o seu Claudivânio Andrade, no Água de Moringa 24, Vidas Secas. Disse ele o seguinte: meu senhor do céu, que bagunça foi essa? Desculpa. Alguém estava bêbado nesse episódio? O Jota. O programa mudou de formato de novo ou é só mais um quadro? Ó, seguinte, Claudivan. O Jota tem TDAH, não sei se você tá sabendo disso. Esse já é o oitavo formato diferente que o filho da puta me põe no Água de Moringa em 24 episódios. O cara faz tipo um formato diferente a cada 3 programas, tá? Então mudou de novo de formato, tá? Gostei bastante do tema. Como o Dourado falou, eu fui obrigado a ler esse livro, assisti o filme e acabou não caindo no vestibular. Sorte a sua. Até hoje ainda não entendi nada dele. Imagina eu que assisti. O filme traz um slice of life de uma família de retirantes. Tudo porque acontece durante essa fatia é irrelevante. O acordo com o fazendeiro, as agruras do relacionamento, os perrengues na cidade, as usuras do patrão, as oportunidades perdidas, as armadilhas e as tragédias são constantes naquelas vidas sofridas. E a única certeza é o sofrimento. Nossa senhora, então tá. O filme usa o som das rodas de carro de boi para fazer uma emenda entre o início e o fim, explicando ao espectador que aquilo ali é cíclico, e tu pode reiniciar o filme e imaginar que é a sequência, e de certa forma faz sentido. Cara, fazer sentido faz, mas eles podiam ter usado um som menos escroto que aquela porra de barulho de roda de carro de boi, né? Tá, que pariu, mano, tá bom. Além disso, a velocidade do filme só fica estranha para os dias de hoje, tendo em vista que o estilo de filme denuncia era um padrão já estabelecido no cinema novo. A gente discutiu isso durante a conversa. Claro que tem influência em técnicas de cinema norte-americano, ou será que 2001, Odisseia no Espaço, se inspirou em Vidas Secas? Fica aí o questionamento, disse Claudivânio. A respeito do programa, foi bem interessante ver essa abordagem de obras audiovisuais também. Eu gosto muito dos cordéis, poemas e causos. Agora estamos nos filmes. Prevejo que haverá abordagem às peças teatrais também. Bicho, não sei. Não sou eu que faço essa porra. a despeito de quem não gosta desse conteúdo, digo que estão perdendo muita coisa boa, profunda e sem chatice. Beijo a todos e parabéns a ele, Alexandre Nerdmaster, por promover a inclusão cultural ao rol de seu conteúdo. Diferente de muita gente aí que vive apenas de hype em detrimento do que realmente importa. Eu vou, assim dizer, perdoar essa história do ele que você fez, tá, Claudivan? Então muito obrigado pelo seu comentário e espero ver o senhor em próximos episódios, tá? Falando em feed Kengas, quem nos fez um outro comentário no Paranerdia 192 do Sandman foi ninguém mais, ninguém menos que o filho de uma égua do J. Santos, né? E ele bota assim: achei esse jagunçaiado do meu coração! Tcharam! Vou direto ao ponto. Adorei a série, levando em consideração que meu cérebro faz questão de não reter detalhes. Eu li os volumes de Sandman, que tenho aqui várias vezes. Então, sim, eu conheço a história. Porém, a série traz uma bela adaptação, modificando detalhes que, na minha opinião, tornaram esse produto audiovisual bem mais palatável e entendível do grande público. Sou da opinião que toda obra deve e precisa ser discutida, comentada, revista, assim permanecendo viva entre seus admiradores. Sandman da Netflix é uma obra intensa, porém o fato de ter sido lançada toda de uma vez não deu tempo de fixar essa discussão longeva. Claro, foi o assunto do momento, mas o momento passou e já estamos em outra. Ou outras. Eu curti muito a série, cada episódio trouxe aquela nostalgia gostosa, mesmo que haja episódios melhores e outros piores. No final das contas, eles se completam, mesmo que haja... como é que é? No final das contas, eles se completam principalmente com a cereja do bolo, sendo o sonho de mil gatos, ou melhor... Veio como aquele sonho que tu acorda, levanta e de repente tu percebe que ainda tá sonhando e acorda de novo. A equipe tava foda, o HQ Man deu show de conhecimento de opiniões fortes. Parabéns ao grande ponto de referência da cultura nerd mundial do Brasil pela condução. Obrigado, seu filho da puta. Te amo, desgrama. Tá. E além desses dois comentários, tivemos também alguns e-mails. O primeiro que nos mandou um e-mail foi nosso queridíssimo Elias Passos Tenório, que mandou o e-mail a respeito do Paranerdia do Homem-Aranha, né? Mas antes disso, ele mandou também o do Sandman. Então vamos ler primeiro o do Sandman. Oi Alexandre, sou Elias Neto. Eu gostei muito do programa sobre Sandman e não sei nada mais sobre ele, então eu não sei o que falar. Mas o programa foi muito bom e a equipe falou muito bem sobre Sandman. Eu acho que é Sandman, faltou dizer que tem um irmão chamado Junior Man. Sandman, Junior Man, Sandy Junior. Não. Continue o bom trabalho e Deus te abençoe sempre, Elias Neto, 38 anos, Maceió, Alagoas. Obrigadão, meu amor. Além disso, o Elias também mandou um sobre o melhor Miranha de todos os tempos, né? Diz ele o seguinte: oi, Alexandre, sou eu, Elias Neto. Gostei bastante do programa do Homem-Aranha. Pra mim, o melhor Pedro Estacionador... Peter Parker. É, Pedro Estacionador. Tá aí, gostei. Parabéns, Elias. O senhor está de parabéns. É o Tobey Maguire. O melhor Homem-Aranha é o Porco-Aranha dos Simpsons. O melhor vilão é o Dr. Octopus do Alfredo Molina. O melhor uniforme é do Tobey Maguire. A melhor tia May é a Marisa Tomei. O melhor par romântico é Kristen Dunst. E esta é a minha lista. Continue o bom trabalho, Elias Neto, 38 anos, Maceió, Alagoas. Obrigado, Elias. Outro que nos fez e-mails, né? Claro que só podia ser ele, né? O cretino, o maldito, o safado do Rafael Beraldo Dourado. Então ele primeiro mandou um e-mail sobre o Sandman com o título: Sonhando com o Sandman, a série, não o cara, em Devaneios Despertos. E lá vamos nós. Queridíssimo Alê, vírgula, Chan, vírgula, Dre, com D de devaneio. Filho de uma puta. Tá, Beraldo? Só isso. Podiam trocar o sonho por dormindo, ou talvez dormir, mas a morte poderia ser danou-se. Falando nela, eu não curti muito a escalação da atriz, porque na minha memória a morte dos quadrinhos tem um ar mais moleca, serelepe, sapeca. Você não achou a Batiste sapeca, não? Tá. É difícil deduzir isso com o pouco movimento proposto nos quadrinhos, tinha mais a ver com aquele jeitinho gótica doce. A atriz na série é muito solene, classuda, sugere um ar mais formal. Etnias à parte, eu imaginaria a morte live action, algo como a Thaís Araújo fazia na novela Chica da Silva, desconsiderando o teor sensual barra sexual da trama. A despeito dessa diferença de expectativa, a comparação com os quadrinhos penalizados na própria série, não dá pra negar que funcionou. Indiferente de ser diferente. Endosso o agradecimento por não terem feito o quadrinho da reação da mãe ao encontrar o bebê. Eu não lembrava desse trecho, ele me veio à mente na hora que ela se aproxima do berço e me destruiu ali. Também. Só não arruinou tudo no episódio porque logo depois vem a sequência do cara que vive pra sempre e aquilo foi uma adaptação muito boa do quadrinho. Inclusive melhorou a história dos quadrinhos, por trazer o Morpheus falar no último encontro após a briga deles por ter ficado preso por mais tempo na série do que na HQ. Costurou muito melhor o reencontro, por verdade. Outra escalação que eu não curti o resultado foi a da Lucifer. Aquele cabelinho que botaram na atriz fez ela parecer ter 60 anos. É, porque afinal de contas, Lucifer não tem 5 mil anos de idade, né, Beraldo? Né? Tá. E ela ser gigante e imponente não foi aproveitada em nada. Ah, foi sim, Beraldo, tá maluco? Não tem um enquadramento que valorize isso. O figurino também não ajudou nessa composição. Parece que o departamento figurino de cabelo e maquiagem ignoraram de propósito os atributos físicos que faziam a atriz ser adequada para o papel. Beraldo, concordo não, tá? Então tá. Aliás, a cena do desafio de repente ganhou muito na representação física do que estava sendo dito, mas perdeu o impacto no corvo coach. No corvo coach. Tadinho do Matthew. Que tirou o impacto da fala final: eu sou a esperança. E o melhor meme pra mim era a Lúcia respondeu: pega da minha balança. Oi! Tá bom. A despeito disso, Matthew é o melhor personagem da série, concordo. E tem atualizações que foram mal exploradas. O filho do cantor do sonho na série tem medo da punição que Morpheus pode aplicar e fica implorando por décadas uma promessa de não retaliação para libertá-lo. No original, ele é tão egoísta quanto o pai, talvez por isso a punição aqui seja mais branda. Aliás, mesmo o pai tinha um motivo nobre para capturar o sonho, reviver o filho. E o desprezo pelo filho mais jovem abria camadas de possibilidade da exploração, até pela sexualidade do filho e a abordagem de que isso era crime na Inglaterra na época e poderia ser estopim para mais dilemas ali. Chique, muito bom. No fim, só sobrevoa a superfície desses temas e ameniza demais algo mais terrível no original. O que agradecemos no caso da cena do bebê deixa um sabor amargo de podia ter sido melhor. Ok, pior, no sentido de ser mais chocante, tanto no Eterno Despertar quanto lá no quarto da ex da Constantine. O Beraldo escreveu desse jeito, tá? Ficou muito menos chocante, tanto para nós do público, quanto para ela, acostumada a lidar com crias do inferno. Você queria mesmo ver uma parede de vaginas? Sério, Beraldo? Sério? Tá. Aliás, não mudaram o background da Constantine, mas deixaram ela tão diferente do personagem original que talvez para quem não conhece passe despercebido. Mas para leitores de quadrinhos ou fãs da série do filme, gera aquele incômodo de quem é essa personagem afinal. Podia ser uma prima do Constantine e vida que segue. O episódio da lanchonete me incomodou porque resumiu todos os dramas e algo puramente sexual. Fui até atrás de reler os quadrinhos, achei uma outra adaptação mais fiel à publicação original para confirmar e bem. Afinal das contas, era mais ou menos isso mesmo. Fazer o quê, meu amor? Era o Gaiman que tava fazendo, então não tinha como estar errado. Porém, essa versão da Netflix amenizou isso também. Também, né, Beraldo? Tanto que deixou cenas gore quase sem propósito, porque o cozinheiro decepou os próprios dedos, porque ele quis. Aliás, por falar em porquês... Se a vetor do vórtice estava dormindo durante o aprisionamento de Morpheus e o sono potencializa o poder do vórtice, não era para o mundo ter acabado durante a prisão do sonho? Não, o vórtice tem que estar acordado para os poderes dela funcionarem. Ok, se ela pode ter sido acometida de letargia desde criança e por isso não ter desenvolvido o vórtice o suficiente, qual o critério para o vórtice parar na bisneta dela e não na filha ou na neta? Não sei. Tá boa essa resposta? Então tá. São coisas que na mitologia costumam ser porque sim, mas no game a gente esperava uma explicaçãozinha melhor, mas não deu. O mesmo pra regra do crime de sangue serem perdoado, que é uma regra porque é assim e acabou. Mas pelo menos essa é apresentada na própria série, quando ele a encontra as tecelãs do destino. Tem muita coisa nessa escrita do Gaiman, não só em Sandman, que me incomoda. De conflitos criados só por birra, Morpheus teria ficado preso um dia no máximo se tivesse concedido para o seu captor o desejo de ter o filho de volta. Ele não tinha como. Ele não controla a morte, ele controla os sonhos. Era só botar ele para dormir e sonhar com o filho e pronto. Olha que essa não era uma ideia tão ruim. Gostei, gostei. A Calliope podia ter concedido uma inspiração pro Rory e explicado para ele como invocá-la quando precisasse demais e tava livre também. Mas aí não teria história. Né, Beraldo? Parabéns pelo episódio, um parabéns especial a todos os envolvidos. Tomara que tenha uma segunda temporada. E eu fiz uma animação da batalha de rap entre Lúcifer e Morpheus no estilo de um joguinho de celular Friday Night Funkin', que já tinha sido satirizado em outras animações do Sapo Bode. E o link para essa animação vai estar, obviamente, nos links relacionados deste Parolando. Aí o Beraldo, não satisfeito com o e-mail já gigantesco que ele mandou de Seima, ele acabou mandando outro. Fazer o quê? E aí falou, ainda sonhando com Sandman e coisas que esqueci. Não bastasse o não tão curto texto do e-mail anterior, ainda bem que ele sabe, né? Esqueci de comentar uma coisa. Sobre quadrinhos que usam a diagramação de balões para indicar emoção ou distinguir quem está falando, em Asterix Legionário, cada soldado da Legião Estrangeira fala um idioma diferente. E o Derzo usou tipologias diferentes e desenhos diferentes do balão para indicar isso. De forma que o público pudesse entender que o Visigodo falava, por exemplo, e entender a piada da tradução do intérprete, nem sempre da maneira mais precisa possível. Aliás, o egípcio... quadra de tênis, falava por hieroglifos. O mesmo recurso já tinha sido usado na HQ do Asterix entre os godos e depois em A Grande Travessia, no trecho em que eles encontram os vikings dinamarqueses. No álbum A Cisânia, onde Túlio Detritus é o agente romano contratado para semear discórdia na Vila Gaulesa, toda vez que por influência do personagem as falas dos demais são recheadas de rancor e inveja, o balão aparece verde. Na adaptação live action, o personagem é interpretado pelo Roberto Benigni, mas é bem diferente da HQ, assim da eu gostei muito. Já sobre gatos animados, Garfield seria uma boa referência. O problema seria usar os outros animais do filme, que o diretor botou bichos de verdade, com exceção do Odd. As interações não funcionaram muito bem. Obrigadão, Dourado. E ainda o Beraldo Dourado nos mandou um e-mail sobre o Miranha, né? Aí ele diz aqui no e-mail dele: o melhoranha do cinema. Beraldo tá se profissionalizando a história dos títulos, tá? Vamos lá. Olá, querido Alenerd Masterande. Ai, Dourado, o que, que eu faço contigo? Puta que pariu. Parabéns por mais um episódio, dessa vez aranhudo e aranhável. Seja lá o que isso signifique, mas vamos lá. Não sei se eu perdi algum detalhe durante a polêmica votação, mas dentre os interesses românticos do nosso Pedro Prado, cabe lembrar que o primeiro filme solo do Tom Holland não era a moça eufórica da HBO, embora ela estivesse no longa, e sem a filha do Abutre. É verdade, é verdade. Mas porra, ninguém nem lembrou dessa merda, Beraldo, então esquece. Assim como caberia ao menos uma menção honrosa a Gwen Stacy do terceiro Homem-Aranha do Tobey Maguire, que embora ela pareça se fazer de desentendido com relação a ela, a moça que foge de tiranossauros usando salto alto estava, em palavras do Greg de Todo Mundo Odeia o Chris, tão na dele, né? Fazer o quê? De minha parte, não faria diferença, porque a namorada ideal é mesmo a Mary Jane da trilogia do Sam Raimi. Talvez por eu ser mais fã da atriz do que necessariamente pela atuação dela em cena, mas convenhamos, é o mesmo argumento para justificar a tia May dos filmes da Marvel. E tá mais pra bem justificado, diga-se de passagem. Já sobre vilões, temos também o Duende Verde na Ameaça de Electro. Ok. Não citar o Rino, já que tá mais para easter egg do que para qualquer outra coisa, mas o Osborne é o que provoca o fim trágico dele no fim das cantas. É mesmo, é? Foda-se. Se fosse incluir nos critérios da avaliação qual filme com a melhor desculpa para ter um filme, eu defendo muito o Homem-Aranha 2 do Sam Raimi. Ali tem vários conflitos interessantes acontecendo, Peter questionando seu lugar no mundo, se vale ser herói ou não, vendo a Mary Jane ficando noiva do outro, do filho do chefe inclusive, a trama do vilão, o drama do ex-melhor amigo querendo vingar a morte do pai, a tia May perdendo tudo, Peter indo mal na faculdade, etc. Além de ter outro critério que eu sugeriria para futuras votações do tipo, bem no estilo daquele prêmio de cinema da MTV: melhor cena de luta. Porra, é verdade, eu podia ter criado essa. De todos os filmes, a briga no trem contra o Dr. Octopus é para mim de longe disparada melhor. Concordo 100% contigo, Beraldo. Fora que a galera do trem, ao recuperar a máscara dele, dizer: não vamos contar pra ninguém, tem um quê de... E daí se contar? Quem sabe quem diabos é o Peter Parker? Tem até uma piada assim no HQ que alguém toma o corpo do Homem-Aranha, tira a máscara e pro espelho. Quem é esse filho da puta? É isso aí. E se fosse pra tirar pontos de algum filme, Homem-Aranha 3 perderia só por ter desperdiçado a ida ao espaço do filho do JJ no filme anterior como pretexto excelente pra trazer o simbionte que se tornaria o Venom e apresentar aquela abertura terrível de meteoro caindo ao lado da mobilete do Tobey Maguire, inacreditavelmente preguiçoso. Tudo bem que Sam Raimi não queria o Venom no filme, mas podia ter gasto pelo menos 10 minutos pra dar uma justificativa melhor. E no final das contas, a ser justo o resultado, embora ache que o Aranha Verso seja uma aplicação de multiverso muito melhor que o filme do Doutor Estranho, em ambos estarem como campeão e vice-versa, talvez o Homem-Aranha seja um bom personagem para a realidade paralela. Também acho. PS: no Aranha Verso tem dois Peter Parker, que poderiam perfeitamente estar na disputa de melhor Peter Parker, já que o Morales é ótimo, mas não é um Peter Parker, né? É, mas não foi votado. Então foda-se, Beraldo. Te amo, tá? Te foder. E é isso, gente. Ficamos aqui com esses e-mails e esses comentários. Muito obrigado a todos. Desculpa a confusão que está acontecendo no site do Paranerdia por conta da mudança do servidor. E ficamos por aqui até o mês que vem com mais leitura de comentários e e-mails. Tchau, tchau! De que adianta ter um carro novo se enxacar e mete ele no muro? Não se importa se feriu alguém de novo, pois está em dia com seguro. Barro pra tijolo, fogo faz fumaça, da farinha faz o bolo, da cana cachaça. Mas na paciência, como a matéria-prima, postura essa estupidez. Por favor. atenção pra militar. Acha que na ditadura não tinha corrupção e que a censura